Estamos apresentando pela Rádio Guarani. Brasil Sertanejo. Apresentação: Ferrinho. Hudson AM 221. Onda média: 1190 kHz. ZYE 520, onda curta, 49 metros, 6.050 kHz. ZYC 692, 96,5 MHz, FM estéreo. Emissoras da Rádio Guarani, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Rádio Guarani apresentou Brasil Sertanejo.